Música nova aí, certo? Uou. 2017, novos tempos, muito amor no coração, certo? Muita fé nos seus projetos. Tamo junto. Uou. Novos tempos, vamos brindar. Lua te guia, não pare de andar. Momentos que passem, não pode passar. Por cima de tudo que resta pra amar. Novos tempos, vamos brindar. Lua te guia, não pare de andar. Momentos que passem, não pode passar. Por cima de tudo que resta pra amar. É magia, vai respirar com a mente moderna em tecnologia. Sempre avante, navegante, no volante fugaz. Eu não paro, é só força que trago. De tempos em tempos passando reinado. Essa é minha missão, é pra evolução. Segue Deus no comando e nós na contenção. Epicentro é nós, o tremor que destrói. Deixa no som o tostão da minha voz. Tô na mira, não posso perder o caminho que chega a você. Muito amor, segue o flow. Cada verso que brota igual flow. Vou que vou, o mal dou. E se é no meu nome, então demorou. Vem tremer se a base balançar. Vem que a vida chama pra dançar. Passo a minha. Não posso parar, tô no caminho para se encostar. Mas não tem que nem meu pitbull, da colina do topo suru. Com mais asas que dá o Red Bull, passando a visão como um déjà vu. Para o caminho do corre, transbordando a emoção que escorre. O suor da quebrada que envolve, da força do impacto gerado que ocorre. Muito amor, certo? 2017, família que segue. Vai respirar com a mente moderna em tecnologia. Sempre avante, navegante, no volante fuga alucinante. Muito amor, segue o flow. Cada verso que brota igual flor. Vou que vou, rumo ao gol. E se é no meu nome, trutão demorou. Novos tempos, vamos brincar. Lua te guia, não pare de andar. Momentos que passam não pode passar. Por cima de tudo que resta pra amar. Novos tempos, vamos brincar. A lua te guia, não pare de andar. Momentos que passem, não pode passar. Por cima de tudo que resta pra amar. É magia, vai respirar com a mente moderna e tecnologia. Sempre avante, navegante, no volante fuga alucinante. Batalha grande no Rap City. A gente chega mais ou menos desse jeito, certo, família? Um, dois, um, dois. Acelera, não para, direita na placa, gatilha, dispara, atento, prepara, cravada, adaga, fuga, alucina. Um, dois, nem me viu, sumi na estrada, planos do porão. Segue a reunião, depois o resgate, cai no mundão. Malote na mão, cobrindo o padrão, tudo executado, luz, câmera, ação. Preparem-se então pra mais um estrelato, resgate do amor de um milênio amargo. Libertado pra novos caminhos, vestidos e passos desacorrentados. Muito amor, mais amor, manda semente por onde se for. Sem rancor, já passou e passado é olhado no retrovisor. É só brilho que levo no som, fornecendo a focalização. Mais memória, mais conexão. Novos tempos que chega abrindo o coração. Muito amor, certo? Só dessa forma que o mundo vai sobreviver. Muito amor, certo? Por quê? É magia, vai respirar com a mente moderna em tecnologia. Sempre avante, navegante, no volante fuga alucinante. Muito amor, segue o flow. Cada verso que brota igual flor. O que vou, rumo ao bom, e se é no meu nome, trutão demorou. Novos tempos, vamos brincar. A lua te guia, não pare de andar. Momentos que passam e não pode passar. Por cima de tudo que resta pra amar. Novos tempos, vamos brincar. Lua te guia, não pare de andar. Momentos que passam não pode passar. Por cima de tudo que resta pra amar. É magia, vai respirar com a mente moderna e tecnologia. Sempre avante, navegante, o volante fuga alucinante. Tamo junto. Batalha Grajaú, Rap City. Satisfação. Curtam o Facebook, certo?